que você quis partir, eu quis partir você. Tirar você de mim, demorei pra esquecer. Demorei pra encontrar um lugar onde você não me machucasse mais. Guardei um pouco, porque o tempo é mercúrio, cromo. O tempo é tudo que somos. Talvez tivéssemos, teríamos tido, tivéramos filhos, estava lhe ensinando a ler. On the road, coisas desiguais. Com você por perto, eu gostava mais de mim. Com você por perto, eu gostava mais de mim. Com você por perto, eu gostava mais de mim. Com você por perto, eu gostava mais de mim. Veja bem, eu já não sei se estou bem. Só por dizer, só por dizer, é que finjo que sei. Não me olhe assim, eu sou parte de você. Você não é parte de mim.